Vou fer, cabelo na voz, DJW. Eu vi a nossa foto em cima da estante, vi você partir. Só eu sei do meu sofrimento antes de dormir, lembrando dos amigos que hoje não tá mais aqui. Mas aqui eu saí, cada um olhando o rapito e um parei pra refletir. E perguntei pra Deus por que a vida é assim. Infelizmente um dia tudo passa, tudo tem um fim. Tem um fim. Na terra o que tu planta você colhe. Neguinho, teu caminho tu escolhe. Pense muito bem pra não se arrepender. Muitas das vezes não tem volta. Na guerra você mata ou você morre. Porque tu foi pegar naquela clock. Só de imaginar que não vou mais te ver. Ainda falei pra tu não se envolver. Não. Ainda falei pra tu não se envolver. Do pensamento, mas não dá pra evitar. Na minha mente vem tanto momento, choro só de lembrar. Saudade dos amigos que se foi, que nunca mais vai voltar. E eu tô cheio de ódio, juro, a favela de luta. Toque de recolher, mandaram fechar tudo. Já tá fazendo falta pra comunidade. Não dá pra acreditar que isso foi de verdade. Eu sei que você era aquele menor puro. No coração guardei nossas histórias junto. Ficava pelo beco suando até tarde. Depois de soltar pipa no alto da laje, tua mãe dizia, ficava preocupada. Filho, cuidado por onde tu anda. Amizade verdadeira hoje tá em falta. Me arrepia, nós sente na alma. Pureza só tem nas crianças. Fé em Deus e tamo junto pra qualquer parada. É foda, tá ligado? Só quem já perdeu um amigo que tava na vida do crime vai se identificar. Infelizmente, essa é minha realidade. É a realidade de muitos que moram na favela. E eu só queria que as pessoas parassem de julgar outra sem se colocar no lugar do próximo, tá ligado? Que Deus ilumine todas as favelas do Brasil e os que se foram, descansem em paz, tá ligado? E os que se foram, descansem em paz.